It's all I want. It's all I need.

yourself now? Do you recognize the girl? The one who broke a thousand hearts. Comercial, feminina, um dos trunfos da DJzada, né? Também tivemos Pat Mick, Use It Up and Wear It Out, Dead or Alive, Baby Don't Say Goodbye, Temper or Feel It, The Voice in Fashion, Give Me a Love, e começamos o set com John Secada, Just Another Day. Pra você que tá estranhando essa bateção destaca gostosa de músicas velhinhas, tá rolando Fresh House, tá? O programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas aqui na Rio Sul Rádio. Mixagens e apresentação, DJ Marcandi. Como eu digo sempre, é pra vocês cantando as turbinas pra sair daqui a pouco, né? Pra balada, porque afinal hoje é sábado e ninguém é de ferro. Dá um tempo aí que eu já volto. Se for no banheiro, número um só, tá? Dois não dá tempo. Você está ouvindo Flash House. Este é o som de Júpiter. E este de Netuno. Saturno. Urano. E este é o som da Rio Sul Rádio. Picking away the moments that make up a dull day. Rio Sul Rádio. Público diferenciado. Rádio diferenciada. 18 horas e 39 minutos. Quem faz cultura inglesa só compartilha boas experiências, porque não é só um curso, é um investimento para a vida. Aqui, além de estudar, você vive o inglês, em sala, na internet, onde você quiser, através de um ensino dinâmico, com professores qualificados, material didático de primeira e recursos tecnológicos exclusivos. Aprenda inglês do seu jeito, conectado, moderno, pronto para o mundo. Tá esperando o quê? Viva a cultura! Matricule-se agora, www.culturainglesa.net. Nova unidade em Barra Mansa. Telefone DDD 24

We'll be right back. House. Open fire. Boys, Suburbia, uma versão alucinada. Também tivemos aí 20 Fingers com Linkin, Buda Funk, Shiny Disco Ball, e começamos o set com CC Music Factory, Gonna Make You Sweet. Esse é o Flash House, o programa que vai lá todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio.

in his eyes. Swipe with blood and emblazed tattoos. Reeking cathedral spire, they say. They say. No, they say he was born again. They say, look at

Meu amigo, é um camarada que inclusive se parece com um ator americano. Bom, Sting com Desert Rose, encerrando o terceiro bloco do Flash House. Também tivemos aí a Jessica Simpson com Where You Are, David Bowie, Jump TC, hein? Quem diria? Olha que remix bacana que rolou aí. Neo com Better Life e começamos com No Mercy, Where Do You Go? Você tá conferindo o Flash House. Não saia daí. Você está ouvindo Flash House. A Rio Sul Rádio está nas principais redes sociais. Eu sou fã. Rio Sul Rádio.

Michel Jarre, lá dos anos 80, eu acho. Já foi produzido, inclusive, pelo DJ Quicksilver, o alemão. Aliás, eu também tenho o hábito de tocar ele. E começamos o set com outro bootleg de Always On My Mind, do Pet Shop Boys. E o Flash House fica por aqui. Até semana que vem, pessoal. Um grande abraço. Fui! O passado de presente pra você. Flash House. Observe esta música. The Dreams. Two Brothers on the 44. Quem imaginou ela fora da gente? Dreams to survive. Dreams make a wish come true. E já imaginou essa mulher cantando Bed of Roses de Bon Jovi? Observa esta. Future Beat, Mr. Vain, um clássico das pistas dos anos 90. Mas observa esta versão agora. Call me Mr. Raider, call me Mr. Wrong, call me Mr. Vain. Que tal essa aqui? Já imaginou a inversão country? My baby don't mess around because she loves me so and is an alpha show. Your music. Your reader. Rio Sul Radio. The best music. The best reader. Rio Sul Radio. 20 horas e 14 minutos. Eu sou Rádio.com. Like a kid in a teddy bear, like a leaf blowing in.